Primavera! Ê, primavera! Que foi? É porque todo mundo tá dançando. Pegamos a febre da primavera. É! Ai, eu acho que eu tô me sentindo meio febril. É, eu também. Então levante e dance com a gente. Ei! Hey!